Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Number 4. Number 3. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. I stand here waiting for you to find the some of us just like to read.

from inside. I wake it up. Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. TargetW.com, a referência para o mundo. Target Radios. Everybody loves Target. Todo mundo ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E acompanhamos a última edição do dia do Pop Hits. Agora com os 5 sons mais votados na noite de sexta, 16 de agosto, no portal TargetW.com. Conta aí como está o seu dia, baby. Espero que perfeito. Por aqui, Ricardo Borges. Thanks for listening. Target Radios. E na noite de sexta, o primeiro lugar é de Imagine Dragons. Radioactive. Número 2, Katy Perry. Gilson Roar. Terceira colocação para Maroon 5, com Love Somebody. No posto de número 4, Lady Gaga, com Applause. E o quinto som mais votado na noite foi Good Lucky, com Daft Punk and Pharrell Williams. Bom, o Pop Hits volta na segunda-feira e tudo pode estar diferente. O que não muda é que você manda por aqui, baby. Acesse o portal e participe. TargetW.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Pop Hits do ouvinte. E pra fechar muito bem o Pop Hits da noite de sexta, recebe um grande beijo a Keiciane Silva Braga. Ela que é de Tefé, Amazonas. A Keiciane está a fim de curtir Avril Lavigne com Here's to Never Growing Up, fechando mais um Pop Hits. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target. Excelente final de semana e até mais. Bye, bye, baby! Singing radio head at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Got a bottle of whatever, but it's getting less drunk. Singing here's to never growing up. Call up all our friends, go hard this weekend for no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot, 10:30. We don't ever stop, and we're never gonna change. Stay, won't you stay forever? Stay, if you stay forever, hey, we can stay. Yeah. forever, stay. If you stay forever, hey, we can stay forever, yeah. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.